as cinzas. Sei que o sol fica dormindo atrás das nuvens, não ilumina. Nem penso muito no que pode acontecer enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino. E espero que o fim da tarde venha com você. Resisto, mas escuto bem o som dos carros na avenida. Quero mais é descansar com meu cigarro no andar de cima. Nem penso muito no que pode acontecer enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, o meu passado e o meu destino. E espero que o fim da tarde venha com você. Pra despedida do que me leva a cantar assim tão baixo e me alucina. Nem penso muito no que pode acontecer enquanto arrumo todas as coisas que eu sinto, passado e o meu destino. Espero que o fim da tarde venha com você.